portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Esse seu jeito atrevido é o desejo em meu olhar, desperta em mim a fúria louca de te amar. Deixa ao menos eu te tocar, no teu corpo passear, me perder e me encontrar, pra relaxar, ter prazer no teu prazer, ver nós dois num só querer, e depois gritar, ilá, ilá, ilá, iê, ilá, ilá, ilá, iê. Se apaixonar. Meu amor, confia em mim, vou te amar até o fim. Vou te amar, vou te dar precisar, vou te amar, vou te dar o que precisar. Um beijo bem bom, um beijo bem bom, um beijo bem bom, yeah. Um beijo bem bom. Sendo assim, é uma flor, meu amor, tem que pensar. Vou te amar, vou te dar o que precisar. Vou te amar, vou te dar o que precisar. Um beijo bem bom, um beijo bem bom, um beijo bem bom, yeah. Um beijo bem bom. Beijos, beijos, beijos. Oh, Ana, eu quero mais.